Você está ouvindo Alguma Coisa Cast, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e o primeiro programa patrocinado de Alguma Coisa Cast é sobre distopias. Isso a Globo não mostra. Olha aí, olha aí. É um controle de massas. É, aqui é a Kelly e nem tudo o que você quer é o melhor pra você. Olha, nossa, que legal, legal. Nossa, peraí que eu vou ali chorar. Olá, aqui quem fala é a Luanda e eu tô aqui para dizer que Jogos Vorazes não é uma historinha mela cueca. Olha aí, é verdade, não é mesmo. É muito legal. Pra mim é. Muito legal mesmo. É porque dá muito medo, pô, aí mela cueca do Raul. Aqui é a Raul e se o mundo fosse utópico, a gente não precisava limpar a bunda. É muito boa, cara. Excelente. Nossa, cara. Aqui é o Arieira e existe mais de uma maneira de queimar um livro. E o mundo está cheio de pessoas carregando fósforos acesos. Chama maconheiros. Cara, eu aqui demorei 3 dias pra procurar uma frase boa do Bradbury e aí o Raul já veio, isso é maconha. No futuro distópico, quando acabar cedo, vai ter que fumar livro, meu irmão. Tem jeito. Muito bem, galera. Estamos hoje reunidos aqui pra trocar uma ideia sobre distopias. A gente vai explicar o que é distopia, pra quem não sabe. Tem nada a ver com a cozinha. Essa piada foi horrível, acho que eu vou tirar na edição. Tira. Por favor. O quê? Eu não entendi. Que porra eu é essa? Eu também não entendi, eu ainda tô aqui processando. Então eu vou deixar na edição. É melhor não entender. E nossa, hoje temos o primeiro programa patrocinado do Alguma Coisa Cast, cara. A SBS Livraria São Bernardo do Campo, cara, vai patrocinar esse programa, mas não vai dar um caminhão de dinheiro pra gente, não. Vou explicar como é que funciona. Eles vão dar um livro. O livro é Divergente, pra quem já conhece, pra quem já ouviu falar. É um livro. Esse livro. Você não pode participar, Luanda, calma. Você controla. Eu vou roubar. Criar um fake no Facebook, né? Esse livro, cara, pra quem já ouviu falar e tal, ele é um livro que trata de um mundo distópico. Ele trata de distopia, né? Vai ter um bang pra você ganhar esse livro, que vai ser o seguinte. O primeiro que entrar no site, na hora que sair o programa, e comentar alguma coisa lá... First, qualquer porra que vocês queiram comentar. E não vale o Olivier, que o Olivier sempre comenta primeiro. E quem curtir o link da livraria SBS, que tá aí no post também, vai ganhar o livro, cara. O primeiro que chegar lá e comentar e curtir o site dos caras, a página do Facebook, já vai ganhar o livro. Já entra em contato com a gente vai pegar o endereço de você e a livraria vai mandar direto pra sua casa. E junto vai a Luana, né, com o livro segurando. Isso. Cara, eu tô vendo a galera agora vai começar a comentar lá e falar assim, eu não quero livro não, eu quero só a Luanda. Vai ver só. E mandar um abraço aqui pro Isaac. O Isaac que passou o contato da SBS Livraria pra gente, né? A livraria da família dele e tal. E a gente conseguiu esse programa patrocinado aí. A gente vai trocar essa ideia maluca sobre distopias só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast. Recadinhos. Ronaldinho. Aê, galera! Quem vai me ajudar com 3 recadinhos? É o Léo e a Kelly. E aí? Aê! Chegamos à nossa querida, linda e cheirosa leitura de recadinhos da galera sem o Arieira, né? O Arieira não vai poder participar aí, porque ele tem que plantar umas flores. Está jardinando por aí. Chegamos à nossa leitura de recadinhos do programa Harry Potter Parte 3, um especial que finalmente chegou Harry no fim. Harry Potter. A saga. Essa saga você viveu também alguma coisa que é. Harry Potter. Sotaque britânico, cover excelente. Muito bem. Eu vou ler o e-mail de uma pessoa muito legal mesmo, assim. Eu acho que ela é uma das pessoas mais legais que eu conheço, assim. Que é a Kelly Vaikunta, 19 anos de São Paulo, SP. Oh, muito bom, hein? Olha aí, valeu, meu seu próprio e-mail, né? Ah, que bonitinho. Peraí, olha o gancho. Barbas Fodas, deve ser com quem mesmo? É naquela história, é isso mesmo. Você pode acessar, tá aí o link no post. Nem foi combinado, cara. Foi totalmente natural. Mas muito bem, vou ler o meu e-mail. Que eu fiquei muito feliz, porque eu acho muito emocionante. Deixa eu ler, vou me segurar, não vou chorar, já chorei demais. Que cast sensacional, o editor tá de sacanagem com essa música do final. O suor escorreu dos meus olhos copiosamente. Não tenho muito a acrescentar, vocês fizeram um especial tão sensacional, tanto pros fanáticos quanto pros fãs ocasionais. Eu tô rimando demais, eu nem tinha notado. Olha, ela fez um poema. Eu ler os livros do Harry Potter quando tinha 14 anos. Eu preciso falar uma coisa. E fui evoluindo junto com os livros. E acho que bateu com o meu momento de transição de escola. Os amigos que fiz e os momentos que vivi pareciam que se encaixavam perfeitamente com a história. Até tinha a tradição de toda estreia de filme ir com a galera e levar o violino pra tocar o tema do Harry Potter na porta do cinema. Bons tempos que não voltam. Acho que nenhuma outra saga recente iria terá tanta força, tanto nos livros quanto nos filmes, do que Harry Potter. E obrigada por me fazerem reviver esses sentimentos outra vez e lembrar das aventuras que vivi com esses personagens e amigos. Oh, gente, que fofinho, gente. Você leu seu próprio e-mail e ia errar? Ou isso? Obrigado, Kelly, pelo seu e-mail. Agradece também, Léo. Meu e-mail foi bonito. Agradece aí, Kelly, você, o seu e-mail. Queria agradecer a Kelly, que mandou um super e-mail, super incrível, muito bom. Amei. É humilde a Kelly, caralho. Vai ter que pedir amém no final. Hashtag Kelly no babaca agora também no Twitter. Não, faz isso não, tadinho. Vou ler um recadinho aqui da Rô, mandou e-mail. De e-mail não tem nada, mas é, mandou e-mail, né? Tá grande porra. Vamos começar aqui. Gostaria de começar falando sobre a leitura de recadinhos, que foi muito divertido ao ver o Arieira quase chorando e surtando ao ouvir as opiniões dos ouvintes sobre Star Trek. Caraca, velho, o Arieira não quer dizer sobre Star Wars e Star Trek, ele surtou, velho. E no e-mail passado, tá louca. Nossa senhora, o moleque ficou... altas emoções. Chupa, Arieira, aqui é Star Wars. Vixi, se eu vou dar uma treta, vou chupar com a Arieira sobre Star Trek, Star Wars, não vai acabar bem. Tá, Diego? E não me batam, por favor, senão eu vou na livraria localizada na Rua Maria da Penha. A participação especial do Caldano e da Tati Lumer foi ótima. Curti muito. São muito divertidos e desenvolveram o assunto de uma tal forma que me surpreendeu. O Caldana por ser a parte racional, por assim dizer, e a Tati a parte emocional. E mais uma coisinha, Caldana, posso ter virado sua fã e ter achado sua voz muito bonita, mas o Arieira ainda é bacana. Olha aí. Eita. E olha aí, o Caldana é solteiro, hein? E a Rô também, e achou a voz dele bonita. Eita, Lele. Romântica aí. Olha, eu ouço a CC há um tempão, vivo elogiando e tal, mas a última parte do especial do HP, e não é a impressora. Putz. O meio tava bom também aqui, tem aquela, cara. Aquela banda, aquele conjunto que é inimigos da HP, o pessoal fica zoando. O cara fica quebrando a impressora o dia inteiro. Eu ia falar que era os fãs de Percy Jackson, né, mas tudo bem. Pode ser também. Especial de HP foi completamente linda. Fabrini, se superou na edição. Parabéns. Editor lindo e as minhas lindas encalhadinhas Sally e Lua estavam incríveis, utilizando o simbolismo para descrever partes e até introduzindo suas opiniões, completando tanto a linha de raciocínio quanto o cast em si. Eu não vi o cast, mas pelo que ela tá falando aqui, então foi bem emocionante o cast, né? Foi, cara. Foi o cast mais emocionante da CC. Harry Potter foi minha infância e adolescência. Eu falei errado. As árvores, cara. As árvores, eu vou voltar aqui. Adolescência. Ela tá de flanco, Tupili. É Tupili. É o mod do anime. Harry Potter foi minha infância e adolescência. Chorei, ri, estremeci, what the... Eu aprendi muito com a saga, pois ela fez... aprendi muito com a saga, pois ela fez e faz parte de mim. Sou uma leitora fanática e apaixonada. Posso ter amado outras histórias, mas eu vivi a saga de J.K. Rowling. Essa foi a palavra-chave do Cat, né? Eu vivi a saga, né? Do Harry Potter. Uhum. Obrigado, alguma coisa, Cat, por relembrar-nos dessa história, dos valores que ela nos apresenta. Hoje vocês me fizeram chorar aqui no trabalho. Patrão me olhou como se fosse doido. É porque o trabalho é muito emocionante, ele deve ter pensado. Ela tava trabalhando loucamente, né? É, fizeram chorar aqui no trabalho de tanta emoção que senti por ouvir o trabalho de vocês, que virou o melhor trabalho de todos. E quero dizer que amo muito mais por isso. Olha só, oh, muito obrigado. Valeu, a gente te ama. Ah, que bonitinho. Um abraço aqui, vai, vai. Ai, abraço virtual. Abraço coletivo. O e-mail tá enorme. Espero que esse vá para a leitura de e-mails, porque tá recheado de sentimentos bons. Mas se não for, não tem problema. Fiquem com vocês como mais uma lembrança de sua enciclopédia. Um beijão para todos de sua amiga Rô. Olha ei, só, aí, que bonito. Valeu, Rô, que lindo. Aê! Valeu, Rô, sua fofa. A Rô é enciclopédia, alguma coisa cash. Ela sabe tudo, cara. Se você pergunta qualquer coisa, ela fala, ah, no cash número tal, tantos minutos e tantos segundos aconteceu tal coisa. A pessoa falou isso e aquilo. A música que tava tocando. Vou ler aqui o e-mail do Jorge. E aí, povo, Jorge de novo. Demorei muito pra poder ouvir esse cast de vocês. Tive que ouvir ao estilo pobre, em suaves prestações de 50 minutos. Ficou gigante mesmo esse programa, cara. É a primeira vez que eu uso essa técnica. Essa foi muito boa. Fiquei 5 dias editando essa porra, cara. Mas enfim, a galera esbanjou o conhecimento. Parabéns à Luanda, de quem eu sou fã desde sempre, depois de suas aparições no cast. E neste, ela mostrou o que veio. Gostei muito de todos também, e o entrosamento de vocês é o que há. Mas tem dois fatos que me fizeram ouvir o cast até o final. O primeiro, as meninas esbanjando conhecimento. E o segundo, a risada do Febrini. Não, ele só vem pelas meninas e pelo Febrini, né? Tipo, o resto. Aproveita, Jorge, é nóis. Nóis, cara. Cacete, não tem como não rir quando ele gargalha. Ruê, grande abraço a todos. Puta, valeu, Jorge, pelo seu e-mail. Muito bom. Curtinho, caraca, cara, fica bom. É só aí, mais uma vez, o like do Febrini aumenta. Cria um monstro, alimenta um monstro. Valeu aí, ô Jorge. Meio pequeno, mas foi muito bom. Esse aí foi sincero. Não, não pode ferir, mas foi sincero. Esse aí foi sincero, quer dizer, os outros foda-se, né? Coitado dos outros. Nós amamos todo mundo. Ninguém é excluído. Pra falar que eu acho que o primeiro e-mail também foi muito bom, tá? Só pra dizer. A ouvinte, ela é muito sacanagem. Muito bem, valeu, e-mail do Michelin. Não é aquele boneco de marca de pneu? Ele é o dono das fábricas, né, de pneus Michelin. É, muito bem. Nos filmes não deixam claro sobre os animagos. No final do terceiro livro é revelado que animagos deveriam ser registrados perante o Ministério da Magia e apenas 7 pessoas fizeram isso, entre eles a professora McGonagall. Bom dia, olá também pra você, Michelin. Já chega com o pé no pé. Pô, falou nem de onde é, nem de onde vem. Só porque ganhou o box do Bernard Cornwell no Encontro CC, acha que é assim, bagunçado. Porém, é mostrado que existem outros 3 bruxos não registrados, considerados animagos ilegais, e nem Dumbledore sabe. Olha, são aí eles: Sirius Black, que se transforma em cachorro, e foi assim que fugiu de Azkaban. Pedro Pettigrew, que se transforma em rato. E por último, e não menos importante, Tiago Potter, pai de Harry Potter, que se transforma em um cervo. O patrono de Harry também é um cervo. É, ele virou narrador de futebol, né? Virou Bambi. Nossa. Era assim que eles conviviam com o lobisomem Lupin e formavam a trupe Aluado, Rabicho, Almofadinhas e Pontas. Ou seja, uma vez por mês, os 4 estavam em forma de rato, cachorro, cervo e lobisomem baseando pela floresta de Hogwarts e região. Rolê. É o rolezinho dos bichos. No quinto livro, ou filme, o Febrini falou que Fred e George, ele colocou em Jorge, invade uma aula da ditadora rosa, tocando o terror. Na verdade, aquela aula era a prova do NOM, Níveis Ordinários em Magia. É tipo uma prova aplicada pelo compadre Washington. Níveis ordinários em magia que os alunos do quinto ano realizam em Hogwarts. É uma prova equivalente ao Enem. Olha aí. Só que eu acho que o de Hogwarts funciona, de não aí, tem tanto problema. Não vaza a resposta, né, cara? A galera não posta no Instagram a resposta. A magia dos mil cortes que o Caldana fala e que o Harry Potter quase mata o Draco é a magia Sectum Sempra, que ele aprende no livro do Príncipe Mestiço. Olha. Na época de escola, Snape era friendzone da Lillian. É o só do Snape. Não, coitado do Snape, mó dó. Fica com na caixa, né? O Snape fica na caixa, velho. Eu adorava ver Tom Gessone. E por isso ele era aloprado pelo pai do Harry e seus amigos. Aí, mano, o pai do Harry, ele era muito filho da mãe. O Snape, ele era nerd, ele era agente como a gente, tá ligado? Só que aí ele ficou... Não entendi, Léo. Não, o Snape é a gente e tal. O pé de a mãe. Nossa, meu Deus! Também cresci lendo e assistindo Harry Potter e sentirei muita saudade desse mundo mágico e suas histórias. Atenciosamente, Flávio Michelin, mal feito, feito. Michelin é muito educado. Ele sempre termina com atenciosamente. Aham. Uhum. É um Lorde, né, cara? Valeu, Michelin. Continua o babador, né, Léo? Valeu, Michelin. Abração, cara. Agora eu vou ler o e-mail da Hatai! Faz a Chico CC. Olá, caros amigos, aqui é a Fernanda Hatai. Como prometido, não. E-mail por cast. Não é Fernanda Hatai, é Fernanda... Meu Deus. Cara, não tem nada a ver, cara. Tem que fazer, tu sabe? Olá, caros amigos, aqui é a Fernanda Hatai. Não tem nada a ver, cara. Muito bom. Comprometido? Um e-mail por cast. Essa e-mail é mais um prêmio, essa menina aqui, cara. Um e-mail por cast, cara. Caraca. Pô, cara, ela representa a galera. Hatai é uma fofa mesmo. Hatai! Esqueci do Hatai. É mesmo. Hatai! Sobre o último cast, eu estava escutando o cast de madrugada. Ok, que eu poderia ter dormido e escutado no dia seguinte, na publicação do cast. Mas estava tão bom que eu aguentei o sono e escutei até o fim. Olha aí. Pô, esse menino é supremo, velho. Na moral, cara, ó. Pô, me deixa de dormir, vai dar. Meu Deus. Tá brincando? Eu apenas assisti os filmes. Sei que ao ler os livros deve ser diferente, porque há mais detalhes do que no filme. Isso, obviamente, né? Porque se pegar uma chaproca de 300, 500 páginas, né? Não dá pra você resumir num filme de 2 horas. 300 páginas, chaproca onde, Léo? Preguiçoso do caralho. Vai ler o Game of Thrones lá, 900 páginas. Que não é chaproca? Ah, pô, mas são os 7. Os primeiros são fininhos. A JK é muito esperta. Ela começa com os livros fininhos, aí depois ela vai fazendo umas chaprocazinhas. Tipo Tolkien, né? Ó, tem o Hobbit aqui, ó. 200 páginas, depois chega o Senhor dos Anéis. Pô! Um livro vermelho de 3 toneladas. É bem assim. Você quer ler, seu filho da puta, nessa porra aí? Mas a primeira vez que eu assisti a Pedra Filosofal, posso falar que me apaixonei pelo universo de magia que o filme me mostrou. Foi algo único. Assistir os demais filmes foi como ver meus amigos de infância, vendo as aventuras, vendo eles se casando e tendo uma família. Acho que quem cresceu lendo os livros tem um sentimento mais forte em comparação de que apenas viu os filmes. Para de me fazer chorar. Eu caí em lágrimas no final do cast. Pô, velho, um cast que fez chorar, tipo, é pra poucos cast, cara. Porra. Nem fiz de propósito, coloquei a música mais feliz que tinha pra poder... Colocou Hilari. Falei errado, né? É tão lindo a história de vocês com a saga Harry Potter que eu tô me tornando fã de vocês a cada dia. Parabéns pela ótima trilogia de cast sobre Harry Potter. Observação. Hoje não vou pegar no pé do Arieira, porque não tem motivos. Por favor, não falem mal do Doctor Who. É a série mais velha que eu conheço. 50 anos de série é muita coisa. A qualidade só aumenta a cada temporada que passa. Eu acho que tem uma coisa maior que Doctor Who. One Piece. Nossa. Não tem 50 anos. Vai ter 50 anos, mas ainda não tem. Fácil. Ah, desculpa, Hatai. Desculpa, Hatai, que eu falei mal do seu Doctor Who. O modo Doctor Who? Falei. Caraca, você tá falando com um pessoal que é... Não, é até pessoal de terceira idade, então tá tranquilo. Cara, como é que você puxa a briga com a... Rapaz, não pode! É verdade, já esbarra. É fatia, né? É tipo Yoki, né? Tudo bem, velho. Meu Deus. Debrine, recomendo a você assistir a série Sherlock. A história do detetive Sherlock Holmes nos dias atuais. É muito bem adaptada. São 3 episódios por temporada, com duração de 1h30. Caraca, que série legal. Pequena, velho. Vou assistir. Beijos, até o próximo e-mail. É isso, foi o Meidar. Valeu, Hatai, pelo teu e-mail, cara. Como é que é? Hatai, não é assim que fala. Como é que fala, Léo? Valeu, Hatai. Vou ler aqui então o e-mail da Rafaela com PH, porque ela é chique e tem dinheiro. Ou não. Fala, galera. Eu sou a Rafaela, tenho 19 anos, sou de Gêmeos e não sei bem o que isso quer dizer. É o Google. Seu cavaleiro. É o seu cavaleiro. Ou seu irmão. Verdade. É, você tem um irmão perdido. Decidi enviar atrasada uma história um pouco diferente e vista por outro ângulo, já que fui professora numa escola de idiomas por quase 2 anos. Ela está se referindo aqui ao nosso cast de histórias de escola. Na época que lançou O Hobbit, eu não tinha carta nem carro. E estava doida para ver, e um aluno que já tinha visto o filme se ofereceu para me dar carona. Que, segundo ele, estava a fim de ver de novo coisa e tal. Já começou. Eita. Mal. Eita. Eita! Alguém queria aumentar de nota. Eu queria aumentar outra coisa, meu Deus. Eu aceitei logo de cara e perguntei se ia alguém junto. Ele disse que não. Daí eu disse... Puts, ai, eita! Eita! Meu Deus! Daí eu disse, ai que ótimo, porque eu tenho uma amiga que tá doida pra ver o filme. Assim que falei com ele, liguei pra minha amiga e disse, se arruma porque hoje à noite você tem compromisso. Lembro até hoje. Lembro até hoje a cara de frustração dele no cinema. Mas eu não deixei ele pagar minha entrada. Não sou tão pau no cu assim. Caralho, eu adorei essa menina, professora. Tenho altas histórias com alunos. As em sala de aula são cabulosas. Principalmente com as turnês de pré-adolescentes. Puxa, meu cabelo. Turnês? Nossa, turmas! É turnê. Olha a turnê ali de pré-adolescente. Tá doidão, cara. Ai, caralho. Confirmo, professor sofre. Não pretendo voltar pra essa vida. Hahaha. Acho que ela não é mais professora. Gente, o empenho de vocês resulta em casts fantásticos. Eu quero parabenizá-los por isso. Eu ficava enrolando o Renato. O Renato faz montagem pra gente aqui direto também. Toda vez que ele me passava o link, e um belo dia eu tava super desocupado, acabei ouvindo. Simplesmente sensacional. Já espalhei pra galera. Até a próxima. Aí. Beijo, vida longa e próspera e juízo. E aí ela coloca aqui que Star Trek é maior que Star Wars. Vixe, a polêmica. Valeu aí pelo seu e-mail, Rafaela. E obrigado por estar ouvindo aí. Espalha pra galera. Valeu, Rafaela. Aí. Vai jogando. Prepara o pessoal na rua e fala. E aí, você ouviu o ACC? Ouve o ACC. Legal. Virar aquele tiozinho que fica falando apocalipse na rua, tá ligado? Com a plaquinha assim de papelão. Escute o ACC. E pra quem ainda não se ligou, esse programa tá sendo o nosso primeiro programa patrocinado, cara. Tá sendo patrocinado pela SBS Livraria São Bernardo do Campo, que fica na rua Maria da Penha, número 96. Eu já falei tanto que eu memorizei, cara. Eu não tô lendo mais nada. É, vai ficar na cabeça das pessoas. E é o seguinte, eles deram um livro pra gente, cara. O livro Divergente, que não é livro de menininha, como todo mundo pensa. É um livro muito foda, utópico, sabe? De um mundo totalmente diferente e tal. Um livro de menininha. É, todo mundo acha que é um livro tipo... É, Crepúsculo, tá ligado? E aí, pra você ganhar esse livro é muito fácil, cara. Como é que faz, Kel? Muito bem, Febrini. Pra ganhar esse livro é muito fácil pra você, ouvinte, que tá ouvindo Alguma Coisa Cast. É só você entrar no site do post do cast de hoje e vai estar aí no link da descrição. Você vai encontrar o link pra página da Livraria SBS, que fica na Rua Maria da Penha, eu não lembro o número. 96. Você entra lá na página deles no Facebook, curte, e você tem que ser rápido no gatilho e precisa deixar um comentário aí. Qualquer coisa. O primeiro que comentar e tiver curtido a página da livraria e a página do ACC vai levar pra casa o maravilhoso livro! Ai, muito bem, galera. Então comenta aí, não perca tempo. Se alguém já tiver comentado, comenta também, cara. O que vale é zoar, é a gente fazer um programa juntos aqui e dar risada. Antes da gente falar o que é distopia, acho que é legal a gente falar o que é a utopia, né? A utopia é baseada na história do Thomas More, que é o título da obra dele, que foi publicada, que é a história de um viajante que encontrava uma ilha, que era um paraíso, um lugar puro, onde existia uma sociedade perfeita, um sistema social igualitário, o Estado era ideal, todo mundo era feliz, todo mundo vivia bem, era toda uma alegria só. E aí criou-se essa ideia de utopia, né? Que utopia então seria o que a gente chama de lugar nenhum. Seria esse lugar perfeito onde todo mundo vive em harmonia, tudo perfeito, tudo funciona bem. Aí, depois disso veio a ideia do que seria distopia, que é o termo que foi utilizado no parlamento britânico pelo Greg Weber e o John Stuart Mill, que eles utilizaram um discurso, esse termo distopia, que seria distopia significa lugar ruim, mas não necessariamente lugar ruim, significa o contrário da utopia. Então, aquilo que a gente tem uma ideia de tudo perfeito, funcionando muito bem, e aí em qualquer aspecto, isso pode ser social, pode ser moral. Traduzindo isso aí que o Arira falou, é assim, ó, você tem lá a pizza de mussarela, hoje ela tá custando R$25. Se a gente estivesse vivendo numa utopia, ela ia custar R$2,50. Se a gente vivesse numa utopia, ela ia dar na árvore do seu quintal, assim. E se a gente vivesse na distopia, que a gente não tá muito longe disso, ela ia custar R$50, tá ligado? Ou ia custar um dedo. Cada dedo que você desse, você pegava uma pizza. Mais ou menos. E a parada que pega muito na distopia é essa parada também do controle. Controle massivo, sabe? Não é só controle de pessoas, é até controle de pensamento, sabe? De ideias. Controle da sociedade social como mesmo. Um todo, né? Exatamente. Isso pega muito. A gente tem muita coisa relacionada com corporativismo e outras coisas. É que, geralmente, esse controle, ele vem de uma ideia de tentar se manter uma falsa utopia, assim, colocada entre aspas. Né? Exatamente, isso. Que acaba se tornando uma distopia. E é importante também pontuar que, tipo assim, numa distopia, os pontos de vista, eles ficam muito flexíveis. A verdade ou o ideal, ele muda muito de figura, de acordo com aquilo que as pessoas que estão no poder querem, né, que seja. Então, ela tem essa característica, assim, de ter, é um ideal inventado para benefício daqueles poucos que estão no controle da distopia, na verdade. E assim, tem variação, né, dentro do que seria distopia, aí, mas é bem frequente, principalmente nas distopias da primeira metade do século XX, que essa forma de controle, ela tá relacionada com o uso da tecnologia, né? Então a tecnologia, ela funciona como uma forma de controle da sociedade, uma forma de controle do pensamento, uma forma de manter aquela sociedade nas rédeas daquela corporação, daquele governo, enfim. As distopias mais antigas vêm tratar bastante da tecnologia, que na verdade era alguma coisa meio que nova ali. Então, como era uma coisa, era um ponto que estava em evidência. E a distopia, ela tem. Essa é uma das principais características, na verdade, da distopia. Ela sempre vai tratar aqueles pontos que estão mais em evidência. Você vê as distopias mais recentes, trata muito assim de governo, de forma de controle, de política. Outra coisa, assim, a gente vê a preocupação do autor da obra, né? Porque tem uma. Ela acaba sendo a distopia como um todo, uma sátira da sociedade que a gente tem. E você uma preocupação que o autor tem em algum ponto, ele exagera aquilo e leva aquilo no máximo possível. No então, limite. Às vezes, isso. Então, às vezes você vê a ideia, a influência da ideologia política daquele autor, às vezes você vê uma preocupação dele com alguma tecnologia que tá surgindo e tal. Então, tem muito isso da influência do autor na obra dele. É. A distopia, na verdade, ela tem um conteúdo, assim, de teor grande moral, né? E crítica social. Sim. Também. É, e a distopia trata também muito de, além de crítica, né? Criticar as coisas que já estão ali, meio que avisar coisas que podem acontecer no futuro, né? Por exemplo, eu li um conto aí na internet há pouco tempo, quando eu tava estudando aqui pro tema. Pra quem tem smartphone, sabe como é que é. Você baixa um joguinho de graça, mas lá dentro desse joguinho, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que pagar. E no conto, isso era levado ao extremo, sabe? Então era uma sociedade no futuro, onde tudo que você ia fazer, você tinha que pagar, mas qualquer coisa mesmo, sabe? Você pegar um copo d'água, assim, você tinha que pagar um absurdo. Qualquer coisa, mas absurdamente, sabe? Energia, cara, era monstruoso o valor. E tem muito dessa parada de avisar, porque nas distopias que a gente conhece por aí, tem muito aviso, né? Ó, cuidado com essa parada, senão lá na frente você vai se ferrar, cara. Isso é verdade. Não que vá acontecer, mas pode ter uma coisa semelhante, entendeu? E é legal que às vezes, assim, a utopia prevê, entre aspas, algumas coisas que a gente fala, olha, isso, de uma certa forma, isso tá acontecendo, entendeu? Se a gente não ficar atento pra essa tecnologia ou pra como a gente vai usar isso, pode acontecer aquilo que aquele autor disse numa distopia, entendeu? Sabe o que eu lembrei agora? Daquele filminho bizarro que passava no SBT chamado Dinotopia. Eu adorava quando era moleque. Sim, é uma distopia pré-histórica aí. Like tears in rain. Bom, eu vou começar aqui então falando de distopia, de uma distopia que é um dos clássicos, que é o Admirável Mundo Novo, que é o filme do Aldous Huxley. A história do Admirável Mundo Novo, ela se passa no ano de 634 depois de Ford, então assim, a gente sabe que é um futuro próximo do nosso, né? Uma sociedade próxima do tempo que a gente vive agora. E isso é o que a gente falou lá, da distopia disfarçada de utopia, né? Essa sociedade, tudo que é feito, ela é toda organizada para que a pessoa seja feliz. Então, é uma sociedade em que a pessoa não pode se sentir mal, não pode se sentir triste. E tanto que eles usam a Soma, né? Que é uma droga que controla a pessoa para que ela se sinta feliz o tempo todo. Uhum. E nesse mundo de felicidade, de alegria plena, a gente encontra um cidadão, que é o personagem principal, que é o Bernard, que ele não se sente bem naquela sociedade, que ele tem que ser feliz o tempo inteiro, que ele é uma sociedade que você pode fazer tudo, né? Assim, pode fazer tudo entre aspas, né? Porque as pessoas são manipuladas geneticamente, então você tem várias castas ali, os alfa, os beta, os delta, uhum. E os alfa são os maiores, que comandam a sociedade tudo. E ele é um desses alfa, né? Por exemplo, ali você não tem família, porque dizem que família, o sentimento de amizade, esse tipo de sentimentos, eles causam sofrimento. Então, as pessoas não se casam, as pessoas são estimuladas a fazer sexo à torta direita, com qualquer um, e ele não se enquadra naquilo. Então. Mas assim, isso é massa, cara. É exatamente isso. Parece perfeito o mundo, mas com o tempo você vai se incomodando com aquilo também. Eu incomodaria. Muito perfeito. Não, cara, é sério. Ai, caraca. Tem uma pegada fenomenal, assim, no Admirável Mundo Novo, que é essa parada do sexo. O sexo ali tá, sei lá, 80% do livro é em cima disso. Não que seja putaria ou alguma coisa assim. E é legal essa parada que a gente tá falando, que é oba-oba, cara. Ninguém é de ninguém. Não tem essa, ai, fulano aqui é meu namorado, fulano é minha namorada, não tem essa. Todo mundo ali com todo mundo, tá afim, tô, vamos lá e tal. É uma coisa nova. O Huxley tinha muito isso. Inventar coisas novas, sabe? Ele trata o ser humano como se fosse, assim, animal mesmo. Essa é a verdade. Exatamente. Como se fosse animal. Isso quanto é legal. Isso que a Luana falou tiver, é muito legal. Ok. Uhum. Isso que a Luana falou é muito legal, porque é exatamente isso. E essa sociedade, ela é tão bem organizada, a tecnologia evolui num ponto tão grande, mas os seres humanos se comportam de uma forma mais instintiva e mais primitiva possível em alguns pontos. Então, é aquela coisa de, mesmo que você evolua o máximo possível, incrível, você nunca vai deixar esse lado animal que o ser humano tem, sabe? Isso é muito legal no livro mesmo, é esse contraponto que ele faz. E aí tem a parada que o Areira falou da desconfiança, né? Tinha um professor meu que ele falava muito isso. Cara, liga o desconfiômetro, começa a prestar atenção e desconfiar que você tá fazendo algo de errado. Então, essa parada que o Areira falou, ah, o nego começa a desconfiar, o personagem principal mesmo começa, e é nessa hora que entra a soma, né? Que é a droga lá e tal, pra poder deixar a pessoa, sim, numa boa. Quando o cara tá ali meio que se questionando e tal, o nego chega com a soma, não, toma aí e tal, ela não tem efeito colateral, né? Inicialmente. No começo do livro, você começa a sentir que ele não é muito bem visto se ele não toma a soma pra ser feliz, então parece que é só uma coisa mais, não é bem visto, as pessoas vão achar estranho, mas com o tempo você vai vendo que existe uma pressão pra que ele use aquilo ali realmente, entendeu? Que aquilo, pra que ele tenha aquele controle, né? Uhum. É porque, na verdade, o controle é a soma, entendeu? Exato. O controle é a soma. Porque se não tiver a soma, com o tempo, as pessoas, porque é inato do ser humano ter esses tipos de sentimentos do que o que, que eu vim fazer aqui, pra que, que eu sirvo, o que, uhum, que eu, quando eu morrer, o que, que eu vou deixar de legado. O ser humano, naturalmente, já tem isso. Quer dizer, se você tira, você tem, assim, não é que você tira, não tem como tirar, você controla só. Sem dar spoiler aqui do livro, porque eu acho que o livro é antigo, mas compensa ler, então não vamos entrar em detalhes, mas em um certo momento você descobre que existe uma parte do, um território que é conhecido como Mau País, onde existem os que eles chamam de selvagens, que são as pessoas que vivem como a gente, né, assim, que não fazem uso da soma, que não são manipulados geneticamente. E aí é onde você tem esse contraponto. Eu não vou falar o que acontece nesse território, mas é aí que você tem realmente o contraponto de quem é o selvagem e quem é o civilizado de verdade. E aí você começa, uhum, a ver que às vezes os selvagens têm, apesar de não ter aquela sociedade tão avançada tecnologicamente, é engraçado, você tem essa discussão do que é ser selvagem, o que é ser civilizado, e aí entra num outro ponto de questão de cultura mesmo, né, do que é cultural e o que é inerente ao ser humano, assim, é bem legal, é um livrão e é um livrinho porque ele é pequeno, assim, não é um livro muito grande, assim, e é um puta livro mesmo. É um livro mais de conceitos, né, Areira? Na verdade, ele não te mastiga nada, ele joga a ideia pra você construir o resto, né? Exatamente, é muito legal isso. Like tears in rain. Eu vou tratar então de Hunger Games. Tem muita gente que tem preconceito com os livros. Até eu, antes de ler, eu achei que se tratava mesmo de romance, mas não é um romance. É uma coisa bem mais crua do que a gente pensa. Quando eu comecei a ler os livros, eu vi que não tem nada a ver com aquilo que eu achava que era. Uhum. Na verdade, o livro vem tratar de uma sociedade que seria, assim, uma América do Norte destruída. Vamos dizer que tenha uma guerra civil hoje ali na América do Norte e o que reste dos escombros seja o que determina Panem, que é a alienação onde se passa a história do Hunger Games. Panem é a nação toda e quem domina Panem é a capital. Como que se divide isso daí? São 13 distritos e desses 13 distritos você tem a numeração de 1 a 12 e uma capital. Uhum. Por que que é colocado desse jeito? Porque esses distritos de 1 a 12, eles só existem pra dar pra capital todo o subsídio pra eles sobreviverem. Tipo assim, ó, um dos distritos cuida do carvão e dos materiais energéticos. Outro distrito cuida da comida. Outro distrito cuida de outra coisa, entendeu? Então, eles vivem em função dessa capital. Né? Isso. Isso. Isso, como se fossem castas. Só que, ao contrário, tipo, de ser todo mundo junto no mesmo lugar, você nasce naquele distrito e você só vive aquilo. Tipo, do começo até o fim da sua vida, você só vivencia aquilo. Quem nasce, por exemplo, no distrito do carvão, vai passar a vida nas minas, trabalhando com carvão. E só vai conhecer aquilo ali na vida. Você não pode sair daquele distrito ali. Por exemplo, se eu quiser sair do distrito 12 e passear no distrito 2, eu não posso. É proibido. É proibido também a caça, é proibido outras atividades que não seja aquela do distrito, né? É tido como ilegal. Essa parada que a Luanda falou, tem um filme também, que não é distopia, assim, nada não, mas bate muito forte nessa coisa de conhecer apenas um lugar ali e não poder sair dali. que é aquele filme A Vila, né? Porque as pessoas... Esse filme é excelente. E as pessoas ficam presas numa vila e elas não podem sair dali de jeito nenhum. E existem crianças que nascem e morrem ali dentro sem saber do mundo lá fora. E os caras vivem numa época, sei lá, 1600 na cabeça deles, tá ligado? E dizem que tem monstros em volta e tal. Então essa parada que a Luana falou me lembrou muito esse filme. E é interessante isso, porque quando você priva qualquer pessoa de outras informações, você consegue ter um controle maior sobre ela, tá ligado? A gente tem vários exemplos disso, até na história mesmo, cara. Com certeza. A história do Hunger Games é puramente baseado nisso, no controle que a capital exerce sobre as outras pessoas por não deixar elas saberem o que acontece na verdade, entendeu? Antes de ter esse controle da capital, a Panem só foi formado por causa de uma revolta. Antes de existir a capital e o domínio dela sobre os outros distritos, tinha um 13º distrito. E esse 13º distrito foi, assim, o principal agente de uma revolta. Quando teve essa revolta, a capital, vamos dizer, conseguiu dominar isso, e a partir de então, eles fizeram um jogos, que se chama Jogos Vorazes, que consiste no seguinte: todo ano você pega duas pessoas de cada distrito, sendo um homem e uma mulher, e você sorteia, através de sorteio, né, as meninas e os meninos têm que ser maior de 12 anos, dos 12 aos 18, né, que você pode escolher qualquer um nessa idade. Eu acho que é 12 ou 11, se eu não me engano, mas é por aí. E daí você pega essas duas pessoas de cada distrito, junta todas elas, joga num lugar que é tipo Big Brother, sabe? Um lugar, assim, feito para aquilo, para os jogos mesmo, é uma arena... Mas não bem uma arena como a gente conhece, assim, do gladiador, não é isso? É uma arena que você, tipo, joga a pessoa numa selva. Pra quem joga GTA, é tipo um Big Brother em mundo aberto. Isso. Você joga todos aqueles participantes ali e eles têm que se matar. Não. Sim, se matar, matar os outros se quiser sobreviver, porque só pode ter um ganhador. Tem um mangá que disseram que o pessoal fala que copia, né, que chama Battle Royale, que é mais ou menos daí. É tipo um bando de estudantes que... Os piores estudantes daquela escola, né? Eles vão pra um lugar e um tem que matar outro pra ser aprovado. Ah, olha aí. Mas pra pensar na referência, você tem o labirinto do Minotauro. Que também tem uma coisa mais ou menos assim. É verdade. E tanto verdade. Que dentro dos Jogos Vorazes, aqueles que vão pros jogos, né? São chamados de tributos. Exatamente. Porque é a colheita. Por exemplo, o livro leva muito em conta, assim, aquilo que você plantou, você vai colher. Eles plantaram revolta, certo? A capital, pra mostrar esse domínio, faz esse jogo todo ano, pra relembrar que, tipo assim, vocês não são nada. Não adianta vocês quererem se rebelar. Porque o que vai acontecer é isso aqui, ó. Vocês vão morrer, entendeu? Vocês vão morrer lutando por uma coisa que não vai trazer o fruto que vocês querem. Então, o dia da colheita é isso. Você pegar jovens que estão ali no começo da vida, que tem uma vida inteira pela frente, e colocar eles no jogos, e as famílias são obrigadas a assistir. Não passa, é interessantíssimo esse ponto, não passa mais nada na TV a não ser Jogos Vorazes. Então, eles assistem a morte daquelas pessoas um a um, até chegar ao último. Então, é uma forma deles se manterem lembrando que, tipo, a capital é quem manda, eles quem tem o domínio, e eles nasceram pra fazer aquilo, pra suprir a capital, e pronto. Eles não questionam. Outra coisa que é bem legal aí do Hunger Games, que não é exatamente uma regra em distopia, mas é bastante recorrente, é que esse controle da sociedade, ele surge após alguma situação de conflito em que não tinha outro jeito, então aconteceu aquilo, entendeu? No 1984 é a mesma coisa, depois de uma guerra fictícia ou não, aconteceu isso, está no V de Vingança. Em várias outras distopias, você tem um acontecimento de conflito muito forte, e após aquilo, para contornar aquela situação, o governo instala esse estado de controle absoluto e tal. Então, tem uma coisa nos Jogos Vorazes, uma frase que eu acho que algum dos personagens diz, que é que o ponto alto dos Jogos Vorazes é que, apesar de você ter um monte de jovens se matando, você tem um quesito que é um quesito que influencia para manter o controle, né? Que é o a questão da esperança. Porque apesar de eles estarem ali se matando, um deles vai sobreviver. E esse um vai ser coberto de riquezas e tal. Tipo, eles vivem uma vida de pobreza a vida inteira. Eles, a família toda já nasce sofrendo, morre sofrendo. E quando você é um vencedor, você tem toda a glória, você entendeu? Você vai morar num lugar separado dentro do seu distrito. Você tem uma casona, você tem um monte de comida que você não consegue nem comer. Então é uma crítica ferrenha. Na verdade, a autora diz que teve essa ideia ao estar em frente à TV e tava rolando na época aquela invasão no Iraque, e concomitantemente estava tendo muito programa de reality show naquela época. Então, ela zapeando o canal e vendo essas duas coisas, tipo, a ideia foi mais ou menos que se formando na cabeça dela. Uhum. Pra você ver o quanto que a gente pode ser, tipo, obrigado a aceitar as coisas. Mesmo ainda hoje, sabe? Fazem a gente engolir um monte de coisa enlatada. É, isso é muito o que a gente vê na nossa sociedade hoje em dia, é isso, sabe? No mundo que a gente tá vivendo, você tem tantas pessoas numa situação tão caótica e algumas pessoas que têm tudo, sabe? É essa coisa mesmo, desse vencedor, que ele saiu daquele distrito dele, e ali ele faz aquilo, ele tá cheio de glórias, tem tudo, e ele esquece tudo, sabe? Que é de onde ele veio e tal. Então tem uma crítica realmente a forma como a nossa sociedade tá se comportando e pra onde ela tá indo, né? Sim, por isso que eu falei no começo do cast que absolutamente quem fala que Jogos Vorazes se trata de romance, porque na verdade não conhece a história, porque tem gente que assistiu os filmes, isso daí eu até entendo, porque o filme realmente ficou bem comercial, né? Precisa vender, vocês sabem como o mundo funciona, e ficou bem comercial mesmo, tratou bem dessa parte. Mas se você for ler o livro na íntegra mesmo, as mortes são horríveis, as pessoas, tipo criança, tem criança ali, entendeu? De 11 anos sendo decapitado, o corpo arrastado, espedaçado. Então não é um romance, eles sofrem uma lavagem cerebral, tanto é que, assim, mais pra frente no livro, o final não é feliz. Se você, tipo, tudo bem, não é um final catastrófico, mas o final não é feliz. São pessoas todas ferradas, sabe? Tipo, de mente e de corpo. Pessoas que precisam fazer tratamento psicológico e o caralho é quatro pés da vida. Uhum. Sim, sim. Like tears in rain. É, eu vou falar de um filme que também tem o livro, né? Que é do Blade Runner. Como os androides sonho com carneiros elétricos do Philip K. Dick, né? Uhum. Mas eu vou falar um pouco mais do filme, que tipo, tem diferença, algumas pequenas coisas, né, que o Ridley Scott fez diferente, que tipo assim, conta a história do Dick Shepard, que é um caçador de androides. Nesse mundo, tem várias coisas erradas, por exemplo, teve guerra, tipo, nuclear, então tem várias coisas, tipo, passa bem pra frente lá em Los Angeles em 2019, que vários animais entraram em extinção, que são clonados, chove, chuva ácida, por exemplo, tem várias caças de pessoas, tem mexicano, tem indiano, tem várias pessoas que, tipo, virou uma superpopulação. Aí eles inventaram esses robôs, né? Que na verdade não são robôs. Não fica na dúvida se é robô ou se não é robô, porque na verdade são criações biológicas, isso, na verdade. Exato, né? bem colocado. Que, tipo, o pessoal começou a levar lá em Marte. E lá em Marte, junto, porque aqui começa também a ter exploração pra outros planetas, né? De tem um nome colonizar, certo. Colônia. Esses androides, né? Que eles falam lá, começa a ter motim. Então eles criam os Blade Runners, que são caçadores, pra quando eles quiser voltar pra Terra, que eles têm que caçar. Aí mostra a aventura desse o Deckard, né, que ele é um ex-Blade Runner, aí porque ele se aposentou, aí o que acontece? Chamam ele porque tem um cara, né, que acho que no papel faz o Rudy Hauer, que chama Ron Batch, que é um chefe desses androides, que eles querem, tipo, pegar o criador. Aí mostra isso daí, o Deckard tentando achar cada um e ter que destruir, porque é o objetivo desse Blade Runner, é, tipo, caçar eles e aposentar, né, que eles falam lá no filme, aposentar, que é cortar a cabeça. Aí mostra isso daí, também fica na dúvida, porque... Sim. fica num filme e também no livro, não fica na dúvida se o Deckard, ele é ou não é um androide também. Isso é muito verdade, da hora. Verdade. Aí fica entreaberto. Aquilo que a gente tinha comentado do que a história distópica, ela tem muito da preocupação do autor e da época em que ela é feita, né? A gente vê bem isso no Blade Runner aí, a preocupação, né? A história foi criada em plena Guerra Fria, então você tem essa preocupação da guerra nuclear, a questão ambiental, de chuva ácida e tal. Então aquele mundo caótico que é criado, ele reflete exatamente a preocupação da sociedade e, né, do perigo real que eles tinham ali e a preocupação do autor de pra onde essa sociedade onde eu vivo está indo. Então ele cria essa sátira da sociedade que a gente tem, no caso, na época em que foi criado ali. Eu meti o cotovelo aqui na mesa. Eu ouvi! Caralho! Eu tô falando e gesticulando, me deu uma porrada na mesa agora. Pelo menos parada... não tá batendo nas mulheres, né? Menos mal. É legal desse filme que o Raul puxou. Acho que a parte central desse filme são os replicantes, né? São os seres geneticamente criados. E não foram simplesmente criados pra mandar pra outro planeta, pra colonizar outro lugar, não. Eles são criados pra fazer trabalhos forçados, sabe? Tipo, trabalho com peso, coisa que possa matar alguém, sabe? Coisa que ninguém queira fazer. Tem replicantes sexuais, né? Que são prostitutas, que uma delas também é. Que mostra lá que é a que faz a Darn Hannah. Uh-huh. Que ela é uma replicante sexual. Exatamente, cara. E eles foram criados com essa finalidade, tá ligado? É como se fosse clonar alguém pra poder fazer trabalhos por aí. Aí rola uma treta lá, um motim monstro, e aí eles são proibidos na Terra. Não pode mais ter replicante na Terra, né? E aí que entra toda essa caçada que o Raul falou. E também esse o Blade Runner também é uma corporativista, né? Porque a Tyr Corporation é que faz os replicantes, né? E também tem uma coisa que ele coloca, que é tanto tempo o replicante tem que ver, eu não lembro, acho que é 4 ou 5 anos. Aí um desses replicantes, ele quer, tipo, saber por que não pode viver mais. Tem toda essa questão também simbólica, que tem uma hora que ele fala assim, ah, tipo, você é meu Deus. Começa a falar essa meio uma coisa religiosa, né? Uhum. Que você me cria, e por que eu não tenho o direito de ter algumas coisas a mais? Exatamente. Tem uma cena que é tipo, ela vai dar uma de Daiane dos Santos com o Deckard. É o Deckard, ele dá uma chumbada na barriga dela e começa a, tipo, ter uns piritecos. Aí você fica, tipo, você deu uns piritecos? Como que... Até fica nessa questão, será que ela é robô? Robô, né? Porque se fosse uma coisa, tipo, normal, né, biológica, por que ela dá uns piritecos? Parece, tipo, um robô que tomou um tiro, né? Tem uma coisa também que no livro, que é bem diferente, que acho que é três coisas que é mais importante que eles mudou no livro. Que no filme é tipo superpopulação. E no livro não, no livro ele é tipo, é bem vazio, porque teve uma guerra nuclear. Então é bem vazio, é bem, como chama, sombrio, década de... num lugar tipo muito vazio, né? É vazio, não tem outra palavra pra falar. E também tem tipo assim, tem uma coisa que eles não colocaram no filme, que tem uma coisa que você pode controlar as emoções através de raios... tipo, elétricos. Então a pessoa pode ficar feliz, se ela quiser ficar feliz, ela tem que tomar um raio elétrico. Se ela quiser ficar triste, ela toma um raio elétrico. E também tem uma outra que é tem uma tecnorregião, que eles não colocaram porque era muito complicado de colocar no filme, que era muito difícil. E a cena clássica no final, que é que o Rudy Hauer fala... Nave de guerra em chamas na constelação de Orion. Vi raios C resplandecentes no escuro, perto do portal de Tanahossa. Tanahossa, é uma favela lá em Marte. Tanahossa. Tanahauser. Todos esses momentos perderam o tempo, como lágrimas na chuva. Que é ele falando no final, né? Que ele já viu, tipo, coisa pra caramba e agora ele tá morrendo, cara. E aí? O que, que vai adiantar, né? E é uma metáfora legal também com a nossa própria vida, né, cara? A gente faz um monte de coisa aí, tem gente que faz feitos mirabolantes aí, coisas monstruosas, mas no final, cara, quando morrer ou quando chegar a hora, já era, como lágrimas na chuva. É, na verdade, eles cortaram uma cena, né, porque ele virava e ele olhava assim pro Harrison Ford e ele falava assim: no céu tem Android, e morreu. Like tears in rain. Agora eu vou falar de um livro escrito por um dos ouvintes mais famosos da CC, o Rafael Caldano, também conhecido como Saramago. Ai, genial, cara. Ai, caramba. vou falar sobre ensaio sobre a cegueira. Puta, foda, galera, sem zoar. É, a definição de ensaio é um pequeno texto que fala sobre, que discute teorias e possibilidades filosóficas sobre uma determinada, sobre a sociedade ou sobre um determinado assunto. Então, esse livro, ele te reflete, ele te faz entrar de uma forma muito profunda e ao mesmo tempo inquietante sobre o que tem por trás da sociedade que a gente vive. Porque apesar da gente ter o nosso esquema de sociedade, o nosso sistema, né? A gente ainda é um animal, então a gente tem instintos. Esse livro, ele te traz muito isso. Vou dar uma sinopse rápida, que o livro, o que acontece é, você tem um mundo real onde a gente vive, e do nada, começa com uma pessoa que tá no trânsito, ela tem uma cegueira branca, repentina. E todas as pessoas que passam a ter contato com essa pessoa, depois dele ter ficado cego, começam a ficar cegos também. Isso é muito foda. E isso vai se espalhando pelo mundo de uma forma muito rápida. E logo no começo, quando começa, né, a epidemia, o governo, ele manda as pessoas que estão contagiadas, não sei se eu falo a verdade, para uma quarentena. Aí, eles mandam para uma quarentena, que é um pavilhão, e a partir começam com poucas pessoas e muito rapidamente começa a encher aquele lugar. E dentro daquele lugar, começa a rolar como se fosse um novo mundo, assim. Porque ali ninguém tá acostumado a ser cego. Imagina que você tá vivendo sua vida normalmente e do nada você fica cego. Você não tem um amparo, né? Você não tem ninguém pra ajudar porque todas as pessoas ao seu redor também estão cegas. Exatamente. Então ali começa a se desenvolver um novo meio de sociedade. Depois de um tempo, você começa a ter problemas, porque do lado de fora, eles lá dentro não têm noção, né, do que tá acontecendo. Você tem... as pessoas também estão ficando cegas do lado de fora. Então, a comida que chegava pra eles começa a faltar, tudo começa a ficar escasso, né? E lá dentro, não tinha como controlar quem é que tava com a cegueira contagiosa e a cegueira normal de nascença, por assim dizer. As pessoas que tinham uma cegueira de nascença, elas começaram a dominar, porque elas tinham mais, vamos dizer assim, costume, já sabiam como se comportar dentro da sociedade. Aí elas começam a meio que dominar. Dentro da quarentena, as pessoas eram divididas em camaratas, né? E dentro de uma determinada camarata, você tinha só as pessoas cegas de nascença. Elas meio que se juntaram e formaram uma milícia, por assim dizer. E uma camarada específica, que é na qual o livro se foca, que tem o começo de tudo, que é o primeiro cego, a mulher do médico, o médico que tratou do cego, um ladrão que roubou o carro do cego. E é ali que você desenvolve o enredo central, né, da história. Então, essa parada da cegueira, esse livro é do Saramago e eu não gosto do Saramago. Pode jogar pedra. Eu gosto dos livros dele, mas, cara, o jeito que ele escreve me deixa louco. Dá um bug no meu cérebro. Porque eu gosto de ponto, sabe? Eu gosto de ponto. Eu gosto de escrever colocando muito ponto, pulando muita linha e tal. Mas ele brinca o tempo todo, durante o livro, com a parada da cegueira, do cego, sabe? De você enxergar. Você vê é uma coisa, você enxergar é outra, sabe? Então, às vezes, ele descreve, tinha um cego, o outro que não via, e um que não queria ver, o outro que não queria enxergar, sabe? Ele brinca o tempo todo com essa parada, é uma puta de uma crítica também, né? O cara é cego, às vezes, porque quer. Você tá vendo o problema ali, mas você quer ignorar, entendeu? Então, muito dessa brincadeira dele é em cima disso, cara, de você não querer ver. E aí tem até aquela frase, né? O pior cego é o que não quer ver e tal. Mas o livro todo é muito em cima disso, eu acho genial, cara. Ele brinca com isso o livro todo, do começo até o final, e não fica repetitivo. Realmente. O mais bacana também é que o livro, ele vai acompanhando, principalmente a mulher do médico, né? Que no começo da história, quando todo mundo ia ficando cega, ela era a única que enxergava. Então, tem, se você, sei lá, se vocês forem procurar o filme, vocês podem reparar que quando a mulher do médico tá perto, ela é a única pessoa que veste roupas claras, sabe? Como se ela estivesse dentro do lugar pra ajudar o pessoal. Pra ajudar a galera. Ela tá vendo o mundo, sabe? Completamente deturpado pela cegueira, né? E uma parte, acho que que me chamou mais atenção, dessa questão do conflito do ser humano entre a questão da sociedade em que ele vive, que ele tá inserido, e o instinto animal que ele tem, é uma parte em que os cegos de nascença, depois de controlarem a comida, né, do lugar, eles que fazem a distribuição, eles pediam, né, pras cameratas mandarem seus objetos de valor. Mas depois de um determinado tempo, eles não têm mais objetos de valor. Já mandaram tudo, aliança, relógio, tudo. Tudo que eles tinham, eles já passaram para eles. Então aí ele chega e pede, né? Então a gente quer, em troca da comida, as mulheres. Essa hora é a hora em que, sabe, você se sente totalmente revoltado, porque os homens, eles simplesmente viram e falam: ah, o que que é vocês irem lá passarem a noite com os caras, que se a gente precisa comer, a gente vai morrer se vocês não forem. Então ali naquele momento você entra num conflito moral e ético muito forte, porque elas colocam também: se fossem vocês, vocês iriam? E aí eles se enchem de pudor e falam que não, porque ali não tinha nenhum gay, não sei o que, bababá. Mas é muito forte, que até que ponto você vai deixar a sua mulher, a sua esposa, a sua filha ir lá se prostituir pra você, se comer e se sentir bem com isso? Mas ao mesmo tempo, se você não fizer isso, você vai morrer, porque você tá com fome e sabe. E o livro todo e o livro, o filme, é sempre esse ponto, sabe? Te cutucando, te fazendo pensar que às vezes aquilo que você acredita que é certo nem sempre vai te levar pra um lado, sabe? Pra sua sobrevivência. Aquilo que a gente falou da distopia dela se enquadrar em diversos cenários, né? Aqui é bem isso. É uma coisa que poderia acontecer amanhã, entendeu? E aquelas pessoas vivem num mundo como o nosso, né? A sociedade como a nossa, é a nossa realidade ali. Então, assim, a distopia, embora grande parte delas passe num futuro e tal, o Saramago trabalha isso de uma forma muito legal aqui, agora, entendeu? A nossa sociedade aqui. E aquela coisa que a gente sempre fala, que a gente comentou aqui da distopia ser uma sátira da nossa sociedade, de pra onde a gente tá indo, como o Saramago utiliza aqui, é um acontecimento brusco que vai trazer esses instintos e essas discussões pra gente, né? Muito legal realmente o livro. Eu não assisti o filme, mas eu li o livro, é muito bom mesmo. Sim, o fato dele não usar nomes, né, faz você ter uma identificação maior. Que ele não fala: ah, o João, Maria, é tipo o médico, aquele cara da esquina, sabe? Aquela pessoa que você encontra ali na rua todo dia, você não sabe o nome dela, mas ela tá ali, faz parte da sua vida e tá dividindo ali aquele sufoco tudo com você. Cara, e é pesado, né? A leitura, sim, você para de ler o livro, você tá carregado, assim, você sente tudo aquilo, né, cara? É angustiante demais. É, ele mesmo já assumiu, né, cara? Ele mesmo já falou: esse livro é a agonia do começo ao fim. Eu não escrevi esse livro pra ver ninguém feliz. É uma tortura, sim, cara. Então prepare-se pra ser torturado. Cara, e o Saramago como um todo é um autor que eu gosto muito, mas ele, todos os livros dele, de uma certa forma, te colocam no meio de tudo que tá acontecendo ali e você sente cada detalhe daquela história, né? É uma leitura meio pesada, assim, mexe com você. Mas são livros excelentes, ele só precisa aprender a escrever, fora isso. Puta, o cara ganhou o cara ganhou o Nobel de Literatura e ele precisa aprender a escrever. Tá bom, tá beleza. Muito bem. Quero ver alguém reclamar de e-mail do Caldano agora. Like tears in rain. Vou trazer um filme aqui que marcou muito a minha infância, porque é do Stallone, e o Stallone pra mim tá, tipo, top 1, não, peraí, né? Não. Rambo não é distopia. Mas... Pô, acho que é, o cara derrubou o helicóptero com a pedra, cara. Pô, porque tá no mundo que o cara usa uma bazuca e não cai pra trás com um tranco, pelo amor de Deus. É verdade, é verdade. É um mundo utópico, né? É verdade, cara. Não é esse filme, não. O filme em questão aqui é O Demolidor. Também não é aquele da Marvel. O do Ben Affleck. Ah, o do Ben Affleck, sei. Achei que ele ia falar, é O Demônio. Esse, o Demolidor da Marvel também é uma distopia, porque o mundo em que o Ben Affleck, né? É a distopia, é um mundo que ninguém gostaria de ver, mas aconteceu. É. Lá é um grande ensaio sobre cegueira, porque ninguém quer ver aquela porra. Bom, esse filme Demolidor, pra quem não lembra, é um filme que um Stallone tem que usar as três conchas. Nossa, agora clareou a mente de todo mundo, assim, todo mundo lembra do filme. O filme é massa e ele vai falar que é um filme que o cara tem que usar as três conchas. Pô, é a única coisa do filme que eu vou falar. Caralho, três conchas, tô massacrando pronto. Meu filme, eu nem consegui, não comecei a falar. Vocês estão aloprando, coitado. Esse filme é muito gente, bom, a cara. Gente quer que você, a gente quer que você fale de Matrix, é por isso. É muito difícil, né? Exatamente. Não, Matrix, mas eu respeito. Matrix, ele usa uma faixa vermelha na cabeça do filme. Não, mas esse filme é muito foda. Cara, esse filme do Demolidor, do Stallone, ele conta a história de dois caras, um era um policial e o outro era um bandido. Eles foram congelados, né, na criogenia, no ano de 1996 e ficaram até 2032 congelados. E o mundo vira uma distopia louca porque tudo é controlado, sabe? Tudo, cara. É sexo, liberdade de expressão, privacidade, sabe? Tudo é controlado. E o mundo é tão controlado que fica... Como é que eu posso dizer? Fica pacífico. Ninguém sabe o que é crime, sabe? Tem alguma resistência lá por parte de algumas pessoas e tal, mas é uma paz tão grande que o mundo fica meio que... As pessoas não sabem mais o que é a guerra, sabe? Não sabem mais o que é... ter problemas, então as pessoas se acostumam com aquilo. E aí o que acontece? Uhum. Lá em 2032, quando eles acordam, eles ainda estão com a mentalidade de 1996. Ou seja, imagina, a gente está nos dias de hoje, né? É você ter um sono profundo e acorda numa sociedade completamente pacífica. Só que o Wesley Snipes, né, o Simon Phoenix, ele é um bandido, né, cara? Ele é um assassino e tal. E a mentalidade dele é de 1996. E lá nesse futuro longínquo, cara, de 2032, ninguém sabe como lidar com o cara. Porque a sociedade tá tão bonitinha, sabe? Não, mas tem, sabe? Tem um detalhe aí que é muito legal. É que, assim, eles implantaram algumas habilidades, né? E o Wesley Snipes, tipo, ele tem uma habilidade de conhecimento de armas e tal. Foi implantada. Uhum. E o Stallone, eles implantaram a habilidade dele de fazer tricô, né, cara? É muito bizarro isso, cara. É verdade. Ele pega a bolinha de tricô e começa a fazer um casal. Sacos e... Muito foda. Verdade, tanto que quando ele começa a sair com a policial lá, né? Ela vai chamando. Ela vai chamar ele na casa dele lá e tal. E ele, ó, fiz pra você um casaquinho. Ela fala, cara, muito falar em tricô, pra quem quiser, tem link aí no post. Quer store, por favor, compra a barba lá, que é show. Ó, a oportunidade aí. Olha aí, olha aí. Oportunidade! Mas aí acontece isso, eles despertam e esse cara, o Simon Phoenix, que é o bandido, ele é completamente louco, sabe? Ele é alucinado, cara. E a sociedade não tá preparada pra um cara desse. É também um aviso. A gente vem falando que a distopia também é um aviso, né? Cuidado, porque no futuro, se as coisas forem muito certinhas, vocês vão esquecer de como é se proteger de alguma coisa diferente, sabe? Eu acho muito foda essa questão, cara. É massa demais. E tem uma cena que ele tá roubando dinheiro num caixa eletrônico, né? Porque além dele ganhar habilidades com arma, ele ganha habilidades tecnológicas, né? Os caras implantam lá conhecimento tecnológico. Então ele manja muito de computador. Ele hackeia lá o caixa e tá roubando dinheiro. Aí chegam uns caras pra prender ele, a polícia de 2032, com os bastões que dá choque assim na pessoa, né? E o cara fala, você está preso, não sei o quê. E o cara acha que ele não vai fazer nada. Ele sai dando voador e bate em todo mundo. E os caras não estavam preparados pra aquilo. Porque imagina, você fica aí 30 anos sem brigar com ninguém. A polícia nem tem mais esse tipo de treinamento, sabe? Não precisa, cara. A gente tá em paz, então todo mundo tá nem aí. O policial tudo gordão, zoado. Esse filme, ele traz essa parada muito foda. E ele traz uma coisa também... A gente falou de sexo aí no primeiro livro que o Ariano citou. E aqui, cara, a parada do sexo também é bizarra. Porque não pode mais fazer sexo a live, né? Não pode. Não pode fazer sexo em a live. É por causa da, de doenças, né? Epidemias, eles isso. até falam, né? Depois da AIDS veio. Aí eles vão citando mais umas 3 epidemias, aí eles resolveram que era melhor não ter sexo. Exatamente. E aí você imagina, eles fazem sexo colocando um capacete, né? Um capacete de ondas cerebrais. E eles, ali através desse capacete, vão transando mentalmente, né, cara? Só que, meu irmão, o Stallone. Eu estou fudendo o seu cérebro nesse momento. Nossa, meus ouvintes agora estão sendo. Todo mundo tirando fone em casa agora. Sai da minha cabeça, Raul. Que você é de capacete, você tem mais proteção. E é interessante também a parada do tempo, né? O Stallone, ele foi congelado em 1996, cara. Ele fazia tudo, sabe? Sexo comum, como a gente faz, né? Ou como algumas pessoas fazem, nem todo mundo faz. Mas aí quando ele chega lá no futuro... Fica aí aqui, transa. E aí quando ele chega no futuro, cara, e tem essa parada da máquina, ele não sabe usar. E ele não quer também, ele, na verdade, acho que ele nem quer usar, né? Ele fala, não vou usar isso, cara, não é assim que eu faço de outro jeito. E a moça lá, a Sandra Bullock, se eu não me engano, é a Sandra Bullock? É a Sandra Bullock, ela mesma. É a Sandra Bullock. Ela fica em choque, né? Não, pelo amor de Deus, não toque em mim, não sei o que lá, tal. Ele não, cara. Ele não quer fazer. E aí, no final do filme, ele tasca de um beijaço na boca, que também é proibido nessa distopia, beijar na boca, né? Mete a língua na goela dela e fala, é assim que eu faço. Mete a língua na goela, caralho. Isso aí a gente não faz nem hoje em dia com a língua na goela. Sabe que a zoeira tem que prevalecer, né, mano? É o Johnny do Kiss, né, pra fazer isso. Tem uma coisa nesse filme também que eu não sei se você falou agora, não lembro se você falou, que aconteceu um terremoto em 2010 e uniu dois lugares, né, em San Diego e Los Angeles. Aí por isso o lugar se chama San Angeles, né? Exatamente. É isso mesmo, verdade. Like tears in rain. Bom, a gente ia falar de mais temas aqui, né? Cada um ia falar mais, só que vai ficar muito gigante o programa, cara. Não tem como. A gente vai fazer o 2 aí mais pra frente e tal. Se a SBS patrocinar de novo, sacanagem. Olha aí, sacanagem nada, é verdade. Mas aí eu quero deixar duas indicações aqui de dois filmes que eu ia falar, mas não deu tempo, infelizmente. Uma distopia sensacional é Matrix, né? Que a gente conhece já de muito tempo. E Mad Max também, né, cara? Mad Max, o 2, uhum. Entra numa distopia monstruosa e é muito bom. Mas não deu pra falar, a gente fala outra vez. E só lembrando aí que o Matrix, ele tem muito do romance, do Neuromancer, né? Do William Gibson, que foi escrito na década de 80 e previu a internet, né? Essa coisa de rede e tudo. É, tem várias inspirações, né? É, tudo que cyberpunk, né? Ele pegou várias coisas cyberpunk e colocou no Matrix, né? Os irmãos Wachowski. Isso, exatamente. Que agora é o casal de irmãos Wachowski, né? É o casal de irmãos. É só um parênteses pra frase. Né, do Smith, interrogando Morpheus, que é muito foda, que ele vira pra ele e fala que o ser humano ele se comporta como um vírus dentro da sociedade, dentro da Terra, né? Que ele consome tudo que tá ao seu redor sem se preocupar com o amanhã. Ele simplesmente vai consumindo. Eu achei muito foda, pelo amor de Deus. Cara, tem uma outra que eu gosto também, que é aquela do oráculo, a hora que o Neil derruba. A coisa que ela fala, olha, cuidado com o vaso, aí ele derruba. O Neil derruba. Aí ela fala... Como assim? Tô entendendo. É Neil derruba, cara? É assim que fala? Eu pensei que tá falando Neil derruba. Pô, derruba, derruba. Derruba o vaso. Cara, é sotaque. Vocês estão zoando meu sotaque, caralho. Não é? Escreve aí no Google. É derruba, é escada, é fogão, é coelho, é colégio. Vamos falar mais. Vai, segue. Pegando sotaque holandês, mano. Cara, assim, então, aí a hora que ele derruba o vaso, e aí, na verdade, a Oráculo fala pra ele antes, né? Cuidado com o vaso. E aí ele derruba, e ele fala, mas como você sabia? E tal, e aí eles entram na discussão que ela fala pra ele, né? Mas se você soubesse antes, você faria, sabe? É muito legal, cara, essa cena. Tem frases no Matrix, assim, que são fodas, assim, cara. Mas pode cortar na edição o derruba, derruba, da ruba, do rouba. Também tem mais um que é muito bacana, que eu acho que o pessoal assiste, mas não pensa que é uma distopia, que é o Wall-E, que é um desenho pra criança, mas se você for parar pra analisar mesmo, ele é uma distopia muito foda, porque você tem um contraste da utopia do pessoal que tá vivendo lá na nave, né, que levou a galera, e tipo, a Terra que tá destroçada e acabada, e mesmo dentro da nave, aquela utopia é falsa, porque tá todo mundo vivendo de uma forma vazia, e além desse tem um filme que é meio bosta, eu assumo, mas tem uma ideia muito bacana, que é o In Time, né? Acho que é um filme do Justin Timberlake. Mas é bom, acredito, então é uma ideia boa. Um filme do Justin Timberlake, cara, acredito. Isso foi citado em alguma coisa que é. Eu tinha que falar, é bom o filme. Mentira, eu não gosto da Amanda Seyfried, mas beleza. Ai, então beleza. Eu também vou fazer uma citação. Que é um filme muito bom, que é O Planeta dos Macacos, que mostra, né, o pós-apocalíptico também, que mostra que, na verdade, tu pensa que não é a Terra, mas na verdade é, que os macacos começam a ficar inteligentes e conseguem dominar a Terra. E também tem o meu grande personagem, que eu adoro o Juiz Dredd, que a gente já fez um cast também, você pode ouvir lá, que lá tem bem mais informações, que né, também mostra isso aí, o mundo apocalíptico, corporativo, né, que tem aquelas mega cidades, que é dominado pela polícia, então também é da hora. Então, eu ia já citar esse filme, só que além de outros que eu tenho, eu vou começar com V de Vingança, que eu acho que ficou bem conhecido por causa dos filmes, mas tem ele em quadrinhos também, não sei quem fez, mas fala, tem amor, ele por... em quadrinhos. Oi? Na verdade, o filme é baseado nos quadrinhos no quadrinho do Alan Moore. Isso, é um quadrinho só, assim, né? Tipo, um livro de quadrinho só, tipo, é um só. Uhum. Isso. E daí vem tratar dessa parte de governo, né? Toda a opressão que o governo pode fazer, assim, com a população e tal. É bem interessante. Fora isso, tem um outro filme que é conhecidíssimo, tem um livro também sobre ele, que é Laranja Mecânica, que é um clássico, apesar de ser um filme antigo, assim, né, eu falo a filmagem dele ser antiga, às vezes o pessoal não gosta muito, mas a ideia por trás do filme é muito bacana, muito legal, faz a gente questionar muito o que é certo e o que é errado. Uhum. Outro filme, que eu não sei se tem livros no caso, seria Beleza Americana e O Cisne Negro, que é mais recente agora, que é com a queridinha dos nerds, né? Uhum. Natalie Portman. É muito legal também, vem trazer um conceito mais moral, assim. Aí, fora isso, acho que tem o Clube da Luta, que o pessoal nerd curte muito. Eu Sou a Lenda, Watchmen, que também foi um estouro, né, quando lançou. Foi, cara. Então, tem bastante coisa aí pra ser discutido ainda, mas fica aí as minhas dicas. Também quadril do Alan Moore. Esse cara é foda pra porra. Eu beijaria a bunda dele se encontrasse de cara. Meu Deus! Oh, beijo mesmo, cara. Fez fez de vingança, fez. Caraca. Eu beijaria, não tô nem aí. Quer que se foda, alguém vai ter que ouvir isso. Eu beijaria a bunda do Alan Moore. Agora, o ouvinte, procure, pare esse áudio, procure uma foto do Alan Moore pra você ver que tipo de cara que o Raul quer beijar a bunda, meu. É o mago? Meu Deus. Ele é o mago, isso que ele é. Bom, eu vou deixar 12 indicações aqui. Não, mentira, tô brincando. Porque uma que eu ia deixar era do Laranja Mecânica, que a Lu já falou. Outra era do Neuromancer, o Febrinho já falou do Matrix, então ficou mais fácil pra mim. Olha, eu vou deixar 3 indicações. Aqui, a gente não falou do 1984, que eu acho que é a obra mais conhecida, né, do George Orwell aí. Mas eu queria indicar um livro, que é o Nós, que é do Yevgeny Zamyatin, que é um romance russo, que ele tem muita coisa parecida com 1984, e ele é um romance anterior ao 1984. E o Orwell, ele escreveu uma resenha sobre esse livro, e depois ele escreveu 1984. Então, assim, foi uma das grandes inspirações do Orwell. E ele, ali tá a figura do Big Brother, muita coisa do que tem no 1984 tá já nesse livro, se chama Nós, que é um livro muito bom, eu indico aí. Outro é A Revolta de Atlas, que é uma trilogia da Ayn Rand, que é uma distopia social. socialista, assim, então ela foge um pouco dessa coisa que a gente tá acostumado a ver. É, na verdade, uma sociedade onde tudo é de todos, tudo é igualitário, então tudo parece perfeito. Só que, na verdade, acaba gerando um problema de que ninguém faz algo a mais do que deveria, ou tenta inovar, tenta criar algo de novo, porque não tem reconhecimento daquilo. Então, é uma distopia por um outro lado, assim, é bem interessante. E o outro que eu queria falar hoje, mas não vai dar tempo, tudo bem, é o Fahrenheit 451, que é do Ray Bradbury, que é um dos livros meus favoritos, assim. Que o nome Fahrenheit 451 é a temperatura em graus Fahrenheit que o papel queima. E é um livro que fala da questão de censura, de o controle da informação ali através da queima de livros, né? É, o autor, na verdade, ele criou esse livro porque ele temia que com a chegada da televisão, de novas tecnologias, os livros perdessem espaço. Mas você pode transpor isso aqui para qualquer tipo de censura, para qualquer tipo de controle aí. E é um livro muito bom que eu terminei de ler pela segunda vez essa semana, inclusive. E é excelente, realmente. Fica aí. As minhas dicas são essas. Inclusive, nesse Fahrenheit, o personagem ele é um bombeiro, né? Você imagina o cara é um bombeiro e tal, só que ele não salva vida, não apaga incêndios, ele queima livros. Não. Queima livros. É porque no inglês faz mais sentido, né? Que é fireman. E, na verdade, eles não precisam, porque as casas têm controle contra incêndio, tudo, então não precisa. E tem uma hora dele, que é o Montag, né? Que ele tem uma conversa com a Clarice, que é uma adolescente que ele conhece, faz ele começar a pensar um mundo diferente. E ela fala pra ele, você sabia que há muito tempo atrás os bombeiros apagavam fogo? E aí ele fala, não, você tá louco? Quem disse isso? Assim, cara? O livro é muito legal. Comecinho do livro. Bem no comecinho, no diálogo deles, assim, no primeiro capítulo, assim, já começa. Uhum. Muito bom. Porque ele seria o Fireman, né? O homem fogo, o homem de fogo e tal. E aí no final desse livro ele ingressa no Quarteto Fantástico, né? Exatamente. Ele tentou forçar a risada, mas não conseguiu. Ele, tipo, não foi, sabe? Tipo o carro pegando a marcha e não vai. Fogo que tá pegando meu corpo. Essa piada. Manda aí que é uma risada do Carlos Alberto pra fechar. Merece o cara. Atracionou-se. Deixa eu só meu computador parar de travar. Nossa, velho, tá enchendo um balde de catarro. Não, tô puxando, porra. Porra. Você não sabe nada das drogas. Tô puxando, porra. Ixi. Nossa, velho. Que merda, essa porra vai pro final do cast. Não sentido. Que merda. Muito bom.